Sheffield. Bem-vindos a mais um Tweep View. Eu sou o Magalhães. Eu sou o Dante. E eu sou o Mônio. E hoje a gente está aqui para falar da edição super especial Dr. Octopus, A Origem. A Origem do Gordo. Que, aliás, antes da gente começar, eu queria ver se a gente vai... Isso aqui vai ser Tweep View ou Tweep View Classic? Que a revista já tem 10 anos, já é quase um clássico, não? É uma boa pergunta. É, eu acho que se encaixa no, nos Tweep Views, né? Mas, em teoria... Tudo o que foi antes do primeiro Tweep View que vocês começaram a fazer seria Classic, né? Aí eu não sei. Enfim, em qual vocês começaram. Se você tá ouvindo isso aqui nos Estados Unidos, é Classic. Que a Panini lançou isso aqui agora em 2014, só que a edição original é de 2004. Positivo e operante. Quase nada, né? É, tem pouco tempo que saiu, né? É, essa daqui foi uma das 10 milhões de minisséries que saiu na época do segundo filme do Aranha, que tinha o Octopus como vilão. Eles lançaram tudo com o personagem. Olha só. A Panini lançou um monte de coisa aqui no meio da revista mensal e essa ficou de fora. Olha só. E quer saber? Acho que podia ter ficado de fora. Fizeram então... bem, né? É. Eu não sei, Magara, eu tô sentindo que você não gostou. Não sei, pode ser só impressão minha, mas... Ah, pode ser impressão. Pode ser a impressão, o desenho, o roteiro. Bom, então, mas na época que ela saiu, vocês chegaram a ler ou não? Já que não saiu aqui no Brasil, vocês não tinham lido antes? Eu tenho a original dela que eu li em algum momento desses 10 anos. Eu comprei numa das minhas importações. Entendi. E você, Mônio? Você tinha lido antes ou esse foi o primeiro contato com essa história? Meu primeiro contato, espero que o último. Ah, Mônio, e no Brasil essa revista saiu onde? No Brasil essa revista saiu na revista Dr. Octopus, Origem, pela Panini. Oh. Quando mesmo? Em julho de 2014. Nem um ano, nem um mês são lá essas coisas, na minha opinião. É, depende, porque em julho, mas saiu em junho, saiu em julho, mas é de agosto e tanto faz. E assim vai, né? Enfim, a história é um grande retcon pra mostrar a origem do Dr. Octopus. Só que agora focando nele, não no Aranha. É mais ou menos uma versão estendida e mais chata daquela história que a gente teve na Homem-Aranha Anual da Abril, o obituário pro Octopus. Bem mais chato. Quando ele morreu, eu estou fazendo aspas com dedos. Apesar que é normal, acho que no universo Marvel, toda hora que falar morreu, todo mundo já tem que saber que não é... Nunca é definitivo. É, mas fala rápido, porque se você demorar muito a falar, talvez o cara volte antes de você terminar. Triste, mas real. Então, ele morreu e, putz, já voltou. Então, ele tinha morrido. Então, ele acabou de ressuscitar, não? Então, a história começa com o Dr. Octopus baixo, pequeno, menor do que ele já é. Porque ele nunca foi muito alto, né? Acho que antes de começar, né, só falar pra quem não tá com ele em mãos, mas o roteiro é do Zeb Wells, né? Isso. A arte da Cary Andrews e cores do José Villarrubia. A história começa com o Dr. Octopus numa visita a um museu, olhando para a imagem lá do homem Vitruviano. Vitruviano. Vitruviano. Isso. Vitruviano. É, Vitruviano. Vitruviano. Aí já corta para ele. Posso só falar uma coisa? Só uma coisa? Vitruviano. Aí. Isso. Aí já corta para ele sofrendo bullying na escola. Eu teria medo da professora aqui, que tem uma cara de psicopata. Total, né? Cara de psicopata e adora tranquilizar alunos, né? É. Ah, não, mas professora, e a radiação não vai ter um problema? Não, relaxa. Se caso a bomba for muito próxima, a gente vai virar pedacinho. Você não vai ter que se preocupar com isso. É, que beleza. Eu acho que eu ficaria muito tranquilo também no lugar dele. Quem não ficaria? Quem, né? Aí mostra mais bullying dele na aula de educação física, que é o terror dos nerds, né? Aí mostra ele imaginando os caras sendo explodidos na radiação, virando um tracinho, como disse o Mônio. Eu posso gravar essa sua fala e ficar reutilizando ela? Pode. Na verdade, quem vai reutilizar sou eu, que vou editar. Verdade. Se você quiser editar, fica à vontade. Não, eu deixo pra você se divertir com isso. Bom, e aí os bullies da escola quebram o óculos dele, né? E... Ele chega volta pra casa. Volta pra casa, a mãe dele passa a mão na cabeça. O pai dele é esse moleque, tá muito frouxo. Apanhou na escola, tem que apanhar em casa também. É, o pai dele considera que como ele não é forte o suficiente pra revidar com os colegas que batem nele, ele tem que apanhar mais em casa pra aprender, né? Aprender. Claro que a gente vai ver que isso funcionou muito bem. Ah, só que quando o pai dele vai sentar o cinto nele. Sentar ele. Ele sente um olhar perigoso no filho e se assusta, dá uma recuada pra trás e se machuca num dos tubos de ensaio dele. Mas aí eu pergunto, por que que o filho estava olhando de maneira estranha pra ele? Por quê? Porque ele estava imaginando o pai dele virando tracinhos. Ah, tá. E aí a gente descobre que o Dr. Octopus gostava muito do... assistia Doctor Who, né? Tô esperando a reação do Mônio, porque eu quero entender o porquê. Por causa da gravata borboleta dele. Ah, sim. Gravatas borboletas são legais. Isso é do Doctor Who? O 11º. O Mônio sempre teve essa fixação desde a época do Harry. Não, acho que foi coincidência. Acho que eu não conhecia o 11 ainda. Não, acho que já sim. Não lembro. Eu acho que sim. Mas a do Harry eu reclamava, tá vendo? Mudou, né, de opinião. Bom, e aí passa o tempo, né, pro doutor, o pequeno, grande Octopus, já mais velho, né, e ainda com o olho roxo, ainda apanhando na escola. Né? O olho nunca sarou, né? Ele cresce e os bullies crescem também. Né, isso que é o grande problema, né. Aí ele conta pros pais que foi aceito na universidade, explicando, né, que o olho roxo foi devido à professora dele que leu a carta de aprovação com orgulho, né, pra sala toda, e aí a sala resolveu comemorar com ele, socando a cara dele, né? E aí o pai, pra variar, um exemplo de amor e carinho, não fala nada pro filho. A mãe vai, abraça, tá orgulhosa dele, e o pai vira as costas andando. Ah, ele só fala, cadê seus óculos, moleque? É. Aí agora ele aprendeu a tirar os óculos antes de apanhar. Aliás, ele tem uma fala muito boa, né? Ele fala assim, quando o pai pergunta onde estão os óculos, né, ele fala, bem aqui, Torbert, fiz questão de proteger os preciosos óculos em vez do meu rosto. Lá? Porque ele sempre apanhou porque quebrou os óculos. Né? Quebrou o rosto é o de menos. Né? Bom, é, porque se quebrou óculos, ele apanha na escola e apanha em casa, aí pelo menos ele só apanha na escola. Né? O problema é que parece que levou 10 anos pra aprender isso, né, mas tudo bem. É, talvez. Bom, aí blá blá blá, mostra ele lá estudando no MIT, vê que lá também existem bullies que ficam enchendo o saco. Explicando, né, em partes por que ele é tão inteligente, né, afinal ele teve aula com Einstein, né. É, acho que os físicos não são chegados em pentear o cabelo, né. É o clichê de cientista. E aí mostra também que um parente do Osborne fazia bullying com ele também, né. Verdade, mesmo cabelinho escroto, né. Não é? Aí entra no laboratório do professor dele escondido pra completar alguma coisa de fórmula que o professor tava explicando na aula. O professor vê que ele é um gênio, chama ele pro grupinho seleto dos professores pra mostrar... O Illuminati dos professores. Pra ele mostrar o intelecto dele, ele já chega apavorando, né? Já chega tirando um dos professores, já chega tomando conta pra... fazendo uma experiência muito louca, né? Já começa a tratar os professores como subalternos. Não é? Aí a gente vê também que, um pouco mais pra frente, o outro tava envolvido na equipe lá que foi fazer a experiência de radiação lá na escola do Peter. Quem? A experiência que transformou o Peter no aranha. Ah, tá. Que a radiou a aranha e que picou o Peter, que virou a aranha, que bateu no Octopus. Mas mostra a aranha? Não, mas você vê que eles estão mostrando o experimento. Ah, é verdade, é verdade. Aquelas duas bolas lá, é onde a aranha vai passar aí depois. Tanto que ele e o Peter chegam a se encontrar enquanto o Peter tá sofrendo bullying. É verdade. Isso é uma coisa que nunca tinha aparecido antes, né? Foi só pra dessa história, era dessa forma, né? A gente compra. Ah, mas até que eu achei que não ficou ruim isso, não. É assim, considerando que é Nova Horizonte, né? Seria possível. Apesar que eles falam que eles estudaram, né, no mesmo colégio, não. Era na mesma faculdade só, né, que comenta, né? A questão é que é algo que não muda em nada. Não, não acrescenta, também não deprecia, sabe? É desnecessário. É. Não pode dizer que tava lá. Certo. Aí continua. Mostra o momento que o pai dele morre, né? E a mãe dele contando pra ele. Fala que inclusive, ele foi morto por um equipamento que era em cima dele, que ele odiava, né, as máquinas, o pai dele. E ele, depois que ele fica sabendo, ele vai até uma máquina, põe a mão nela e fala assim: obrigado. Então, ou seja, ele tá. Ficou contente, aparentemente, com a morte do pai dele. Ou aliviado, não sei. Algum sentimento assim. Ah, historinha sem vergonha. E aí o outro recebe convite pra trabalhar no exército, pra fazer terríveis e diabólicas experiências. Apesar de não ser oficialmente isso, né? Praticamente vai ser isso que vai acontecer, né? Ele aceita, porque ele vê o futuro pela frente. E o que ele vê, Mônio? Mônio não, Magaren, né? Ah, não, mas é uma cara. Porque dessa vez é a cidade inteira, né? Né? Não é só a pessoa que ele tá odiando no momento. É um pouco preocupante. E aí a segunda edição já começa com ele tentando utilizar os tentáculos, só que ele, em vez de só ele controlar, ficam quatro cientistas, cada um controlando o tentáculo e ele coordenando tudo. E aí os tentáculos, por enquanto, não estão ligados a ele ainda, né? Estão só ligados no equipamento. Né? Ele tá controlando, só que é por ordem só. Uhum, então, sabe uma coisa que eu acho engraçada? Vocês esperaram que desde que ele era criança até agora, ele usa basicamente a mesma roupa? E o mesmo óculos. É um pouquinho assustador isso. E o mesmo penteado. Medo. Agora ele só tá mais arrogante, né? A cada momento. Dá na cara de um dos caras da equipe dele porque errou no meio da experiência, né? Tá uma beleza. Acho que deixa ele muito mais bravo ainda quando alguém fala que o controle do braço é sensível demais. Quem calibrou? Aí que ele fica bravo, que foi ele. Justamente. Olha que ele errou, que absurdo. Ele é um ser superior, ele nunca erra. Ele vai levar lá a bronca lá do general, ou seja lá quem for esse cara. Ele é um psiquiatra lá do exército, aparentemente, né? Do governo, não sei. Ah. Aí ele mais uma vez, quando é contrariado, ele imagina a pessoa o quê, mano? Explodindo em tracinhos. Só que ele concorda com ele, o psiquiatra fala que ele tem que descansar, que ele tá trabalhando demais. Ele, por dentro ele tá imaginando isso, mas por fora ele fala que o psiquiatra tá certo. Ele vai pra casa da mãe dele. A gente vê que, pelo que ela fala, que ele tá visitando ela cada vez menos, né? Ele tá totalmente dedicado ao trabalho, apesar dele amá-la incondicionalmente, né? Até mais do que devia. Não é. Aí na TV eles veem a aparição de um tal de Homem-Aranha fazendo estripulias por aí. Que deve ser o japonês ou o Nicholas Hammond, porque ele usa o lançador de teia fora do braço. Fora da roupa, né? Fora do braço tem que ser. Que bom, né? Que não tá dentro do braço dele. Ah, dentro do braço só o do rei. É orgânico, né? Bom, mas aí ele vê a engenhoca que o Homem-Aranha usa, né? E se fica inspirado em criar aparatos cibernéticos pra que se fundam ao corpo dele de alguma forma. Né? É, porque ele deduz que o lançador de teia é conectado ao aranha, como se o aranha fosse um ciborgue, né? Uhum. Isso deixa ele inspirado. A gente mostra que a única mulher, na verdade, da equipe dele, né? Se importa de certa forma com ele, mas ele não vê, não se importa, né? Deixar pra lá. Por algum motivo que ninguém entende, ela parece estar afim dele mesmo. É, acho que ninguém nunca entenderá, né? É a Mary Alice, mas no futuro aqui vai morrer de AIDS. É, o futuro dela é triste. E aqui a gente vê o outro dando uma palestra sobre esses super seres que tá agindo. Mas se você for pôr ao pé da letra, nem o Duende, nem o Electro podiam estar aparecendo aqui. Não tinham surgido ainda, né? Olha só, hein? Descaracterizou a história. Se esse fosse o problema dessa. Bom, é importante que aí mostra que ele tá convencendo os militares a financiar o projeto dele de controlar os braços, que eles têm que dominar a radiação e blá blá blá. Depois já. Lá no meio da palestra a gente vê que o general Ross falou: esse cara tá certo, ele tem que ir contra essas aberrações. É que ele tá lá com as fotos do Hulk na mão, né? Inclusive. É. Pois é. E já que o Mônio reclamou que o outro tava usando sempre a mesma roupa, tá aí pra você, Mônio. Ele só de cueca, coisa linda, né? Bonitinho, hein? Então, mas aqui mostra uma coisa que ele tava. Que ele modoso na hora que ele fala com o psiquiatra, se não me engano, até que ele reclama que o pessoal que trabalha com ele é que tá errado, porque eles não conseguem manipular os braços do jeito que devia, que ele não precisava depender daquele pessoal. E aqui ele já tá tentando ligar os braços nele pra ele controlar mentalmente, né? É, aqui por enquanto explica até que ele tá tentando, explica, né? Ele fala na página seguinte, quando a mulher espera ele se trocar e tal, isso aí, explica que ele tá tentando ligar os braços aos músculos dele, pra ele meio que usar como um reflexo, assim, do mesmo jeito que ele controla os braços, usar de uma certa forma é como se fossem extensões de cada membro dele, mas aí não dá certo, né? Ele acaba, acho que, desgastando muito o corpo dele com essa tentativa, né? Aí, de novo, a Mary Alice começa a se aproximar dele, ele tenta mandar ela embora, mas ela fica lá por algum motivo, porque ela é doida. Ela ficou fascinada vendo ele só de cueca. Ficou atraída. Aí conversa vai, conversa vem, né? Ela pega nos peitinhos dele, então ele se sente à vontade pra fazer o mesmo com ela, né? Acho justo. Só que aí ela se assusta na hora que ele faz isso, não sei porquê, já que ela pegou nos peitinhos dele, e ele sai correndo. A gente descobre o lado artístico dele, né? Ele pintando um quadro, puxa vida. Aí ele tenta evitar que... Nunca deixar a mãe dele descobrir. Só... Mas é um quadro da Mary Alice. Eu cheguei a pensar que ele tava pintando ela nua, pra falar. Eu dito que ele ficou desesperado. Né? Mas aí ela, ou seja, mostra que ela vê que ele tá interessado em alguém e ela não quer, né? Ela fala, pô, eu só tenho você, se você casar com alguém, o que vai ser de mim, não sei o quê. Né, eu acho que o sobrenome dela podia ser Bates, né? Eu acho que tá... seria mais adequado. Mas, de qualquer forma, aí ele acaba ficando convencido que a Mary Alice é uma lambisgoia, né? É uma quenguinha. Só que é uma quenguinha, tipo a Gwen Stacy. Vamos perguntar pro Mike Deodato se ele acha que a Mary Alice era uma quenguinha também. Enfim, aí ele se livra dela. Não do jeito que o Peter se livrou da Gwen. Que bom. Só que quando ele faz isso, ele fica transtornado, né? E ele vai, aparentemente, comemorar com os colegas alguma vitória que ele teve nas pesquisas dele. E só que acaba enchendo a cara, né? Chega em casa bebaço, aparentemente. Ele chega, mas dele não tá. Aí ela chega com um namorado novo. Ele fala, pô... Quer dizer que você pode ou não, né? É, ele não fala, mas é tipo... Você pode ou não, eu estou tentando esquecer essa história e estava me baseando na antiga lá da Homem-Aranha 6. O que ele fala aqui é, ah, então você é dessas, né? Você pode. Tenho certeza que aí meu pai falou, ah, você é dessas então, né? Aí não mostra o que ele fez, mas mostra ele conseguindo finalmente controlar os tentáculos lá com aquele colar dele. Eu ia falar colar alguma coisa. Colar barrigal. Falar colar cervical, mas ia no pescoço também. Não resolve. Então, colar barrigal, tô te falando. É, barrigal. Colar pansal. E ninguém falou colar abdominal, né? Que beleza. E aí ele tá meio transtornado e explode tudo. Ele tenta fazer as... Ele continua demonstrar o experimento, né? Que ele tá conseguindo controlar os tentáculos agora de uma forma boa, mas como ele tá loucão, né? Pelo que aconteceu e que a gente vai descobrir já. Aí ele erra lá na experiência e acontece a explosão nuclear atômica do mal. Aí tem até uma cena enquanto os médicos estão tentando. Aliás, essa história aqui é de... Então, ó, a 1 e a 2, ela tá como, pelo menos aqui nessa edição, né? A 1 e a 2 tá como agosto de 2004. A 3 e a 4 tá como novembro de 2004 e a 5 como dezembro. Mas eu não sei se ele teve realmente esse espaçamento na época, será? Não duvido muito, não. É? Não, que eu ia falar que tem uma cena igual no filme do Remy, só que o filme tinha acabado de sair. Se bem que pra desenhar esses garranchos aqui, a gente não precisa de muito. É, mas é uma arte bem constante mesmo. Ah, pode ver que tem o cara com a motosserra também, os tentáculos massacrando os médicos pra todo lado. É, ele, enquanto ele tá inconsciente acordando lá na maca, os médicos vão tentar tirar, ele detona todos os médicos. E aí aparece o pessoal do exército dando um coletivo falando que não foi nada, foi só uma explosãozinha, mas não tem maiores feridos. E aí a gente vê o Peter menino, Peter de raiz, tirando foto lá. O Peter de várzea, né? É. É uma página interessante, acho que faz menção ao homem vitruviano lá do começo, né? Com o do Octopus com os tentáculos. Né? A enfermeira fala que ele devia repousar porque ele foi exposto à radiação. Acho que ela que devia se preocupar, tá perto dele. Não, porque ele já absorveu, né? Não sei se ele tá emanando radiação. Ah, mesmo. Não sei como funciona isso. Você chegaria perto? Eu não. Fala só, aquele cara acabou de sair de uma explosão de radiação que absorveu tudo. 15 quilômetros de distância no mínimo. eu até ia lá pra Betim. Ou tão longe assim. É, pra garantir, velho. Ela pula o Acre, porque é uma mentira, porque o Acre não existe. Bom, aí ele descobre que ele tá preso numa jaula de vidro, né? E os tentáculos tão descontrolados, né? Ele percebe que ele não tá conseguindo controlar os tentáculos direito. E a enfermeira sai chamando por pedir socorro. Aí a Mary Alice fala que é porque ele tá sem o óculos. Como ele não tá enxergando direito, ele acaba ficando... transtornadaço, né? É, a obsessão com óculos é culpa do pai dele. Pois é, os pais, né? Influenciando bem os filhos desde 1900 e curada com rolha. Bom, os militares chegam, começam a conversar com ele pra entender o que aconteceu. Eu achei interessante, nesse momento ele tá... Os tentáculos estão fazendo uma dança aí muito estranha. Achei interessante o jeito que demonstrou ele. Dança tentacular. É, que ele conseguiu controlar cantarolando o Forelis, né? Do Beethoven. ele fala que não tá bem controlando, né? Ele meio que, tipo, acalmou os tentáculos. É, os tentáculos começaram a dançar, começaram a reagir à música. Uhum. Sim. E aí ele mesmo ele se revolta e fala, bom, chega, acho que a caravana da... Eu ia falar a caravana da coragem. Caravana da coragem. A cavalgada das valquírias é mais apropriada e começa a retalhar todo mundo. Caravana da Coragem, da onde veio isso? É o filme dos Ewoks, pô. Beleza. Magarém, sou desses, cara, tá vendo? Eu sei do que você fala. É que, assim, quando as pessoas são da mesma geração, elas se entendem melhor, entendeu? Você tá chamando a gente de velho, é isso? De forma alguma, quando que eu faria isso? Seu moleque. Fedelho. Bom, aí a gente vê que os tentáculos reagem a Mary Alice de uma forma diferente, né? Eles demonstram que ele tem algum interesse por ela, mas... Ela mexe com o tentáculo dele de uma forma estranha. Eita, olha o hentai japonês vindo aí. É, eu já vi muito hentai pra saber onde isso vai parar, hein? Eita, Lele. Altas confissões, hein? E aí ele fica de saco cheio e começa a sentar vários catiripapos nos policiais. Aí quem surge pra resolver a parada... Aquele que nunca bate e sempre apanha. Fazendo jus à sua música, inclusive, nesse primeiro encontro. E, aliás, os caras... Isso aqui é uma total homenagem aos anos 60, porque ele só tem teia na bota, na luva e na máscara. É, verdade. Já tinha reparado isso no desenho de fora, mas no desenho de dentro tinha esquecido que tava assim também. Engraçado que ele fica fascinado quando ele vê o Aranha a primeira vez, né? Porque até então ele considera que o Aranha está num nível superior, assim como ele. Porque ele sente a radiação no corpo dele, né? Porque ele fala pro Aranha, até que é uma coisa que vai ser um ponto importante, né? Ele fala pro Aranha que com os tentáculos ele consegue sentir a radiação que tem no corpo do Aranha, né? E aí eles brigam, né? Porrada vai, porrada vem. Brigam é bondade. É, o Octopus prende ele, né? Os tentáculos, ele tem uma hora que ele dá um socão na cara do Octopus. O que que o Octavius imagina? Ah, não, ele não imagina. Não imagina. Mostra que ele vai imaginar, mas ele prefere abrir um buraco na parede usando o Aranha como ariete. Justamente. Aí ele aproveita que tá com os tentáculos agora, né? Começa a usar ele de uma forma mais agressiva. E, né, derrota o aracnídeo. Mary Alice. Quem salva a pele do Aranha? Mary Alice. Tá vendo? Vocês estão falando mal dela. Eu não vi um momento falando mal dela. Você fica chamando ela de Kinguinha. Só tô duvidando do gosto dela, mas falando mal não tô não, coitado. Quem falou que ela é Kinguinha era a Magari. Não, fui eu, na verdade. Eu não. Então foi você mesmo. Desculpa, é que isso faz há mais de 5 minutos de gravação e eu já esqueci o que a gente falou. Tá no lugar do Eric, assim mesmo, nesse nível? Não, eu acho que é contagioso mesmo. É, deve ser da geração. Pode ser. É, essas crianças. Só que aí ele não... A Mary Alice tenta se aproximar dele, mas ele não dá abertura, né? Ele vai matar ela, não consegue, mas ele também não consegue se aproximar dela emocionalmente, né? Como ele diz, ela ganhou o direito de sair de lá viva. Que já é uma vantagem, né? Já é um bom começo. E ela ainda tenta pagar ela, fala, não, vai embora antes que eu mude, né? E aí quando o general ou militar chama o reforço... General militar? É, o general ou o militar, que eu não sei se esse daí é general mesmo. Eu não sabia a patente dele, é isso. É, e chama reforços ou reforços, aí ele resolve sair de lá, o Octopus no caso. Tá bem, né, você quer o general. Chama reforços, eu vou embora. Ah, eu acho que seria prudente da parte dele, né, mas... Não ia ser muito inspirador pros homens, mas tudo bem. Talvez não. Corta pra edição número 4. É, mas pro Octopus... Ele tá conversando com um soldado, né? Mas eu não entendi direito o porquê, né? Ele tá na chuva. Aí ele, no meio dessa conversa, ele percebe que tem um rastreador aranha grudado nele. E aí volta pro lá pra onde ele tava preso, com a aranha com a máscara toda arrebentada. O que eu fiquei na dúvida é se ele matou ou não esse soldado. É, deixou no ar, né? Não, no ar é outra história. Essa piada nunca deixará de existir, né? Nunca. A gente tem que fazer essas piadas quando a história não ajuda. Ok. Bom, enfim, aí o Aranha tá se recuperando da porradaria que ele tomou lá e vai atrás do Octopus. Ao invés de ficar triste e melancólico. Ao invés de receber conselho do Tocha Humana, né? Tocha Humana. Bom. Acho que o Tocha não cobrou muito pra participar da história. Bom, aí mostra o Octopus de novo. Aí mostro... tem no quadrinho que tá o Aranha se balançando indo embora. No último ele tá estranho, é um palito. retorcido. É um pedaço de papel voando, né? Ah. Bom, corta pro Octopus mostrando que a radiação tá afetando ele, né? Ele tá se sentindo o corpo bem debilitado. A pessoa passando na rua tenta ajudar ele repele, né? Pra variar. E aí ele descobre que a pessoa tá com o jogo na mão, ele descobre que ele tá sendo chamado de Dr. Octopus. Ele resolve utilizar a alcunha, né? Que foi atribuída a ele. Que legal, porque mal aconteceu a treta e já tem o jornal dando nome pra ele. É que esse daí já tinha... Ah, não, mas é verdade. Não, mas eu acho que fala que já estavam chamando ele disso quando ele tava usando aqueles outros tentáculos, não era? A equipe dele falava que eram os tentáculos dele, né? Porque ele não deixava ninguém, tipo, fazer nada, né? Tipo, eram meros... Ah, mas eles se chamavam de os braços do Otto. Não tinha o nome do Dr. Octopus. Ah, não lembro, então. Bom, pode ser. Ah, não vai. Foi o jornal que deu... Você não viu no filme que foi o Jameson aqui? Você sabe que o Remy não é. E até dá o nome de Doutor Estranho, mas já foram usados. Bom, aí faz a referência ao sobretudo, né? Ele pega o sobretudo do cara, corta pra equipe dele trabalhando lá na usina, né? Aliás, a ex-equipe dele, né? A usina nuclear. Aí tem o Homer ali. Comendo donuts. Desastre iminente. Quase. É, todo mundo amarelo e tá na usina. que fica ali ao lado de Novo Horizonte, inclusive. Mas Novo Horizonte, assim como Springfield, tem de tudo. Tem um despenhadeiro, tem um deserto, tem uma geleira, tem usina nuclear. Ah, que beleza. Atópolis também. Bom, corta pro Dr. Octopus vendo uma reportagem, né, na rua sobre um risco iminente de acidente lá na usina. E ele começa a ver todo mundo desfigurado, né, como se houvesse tido uma catástrofe. Ele sai vomitando na rua, passando mal, vai pro meio da rua. Quando de repente um táxi vem na direção dele. Pra quem não lembra da cena, uma cena similar à do filme do Sam Raimi. O engraçado é a reação da população na rua, né? Porque o táxi vem pra cima, os tentáculos barram o táxi. E a turma começa a chamar ele de doidão porque atrasou no vermelho. Cara, se eu tô na rua e eu vejo sair tentáculos de um cara pra parar um táxi, eu saio correndo. É, eu acho que esse pessoal não era muito atento, né, a detalhes, né? Não sei. Ah, se preocupou mais, não. O sinal tava vermelho, a culpa foi sua. Claro, claro, como não. Aí ele joga o táxi pra longe. Literalmente? Literalmente. Enquanto fica fazendo questão de ressaltar como os outros são idiotas. Corta pra residência dele, ou em algum lugar que ele invadiu. Uma coisa estranha, acho que foi daqui que o Dan Slott começou a se interessar. Eu lembrei disso também. Ele faz questão de falar que está nu, desabrochando, feito uma flor. Eu vou ler aqui ele falando. Pode ler. Tá imaginando que tá falando com a aranha, né? Perdoe minha conduta, não tenho passado nada bem, blá blá blá. Aí ele fala: hoje a carne é irrelevante, apenas a natureza, a verdadeira natureza do seu ser me interessa. Aí cá está você, desnudo diante de mim, desabrochado, feito uma flor, totalmente exposto, perante sua absoluta submissão. Seria até perversidade eu me ocultar sobre roupas. Essa noite, Homem-Aranha, hei de conhecê-lo. Eita, Lele, eu não tinha visto por esse prisma, não. Eu só tava fazendo. Eu lembrei do slot porque ele tá estudando a tecnologia do aranha, mas não. Não, ele começou a ter fascinação por tentáculo, possuiu aranha, que é disso de que se trata a grande série dele. Ah, entendi. Bom, ele vai pro. É o Tumes, né? Que ele vai encontrar? Não, é o consertador. Ah, então. É o consertador. Se vai consertar alguma coisa, é o consertador. Ele aparentemente vai ter, na verdade, reproduzir, né, o artefato, né? Ele vai reproduzir, ele pegou o rastreador aranha e vai tentar entender como funciona pra usar. Uhum. Mostra ele alucinando, né? Ele tá com febre, né? Tá tipo passando mal e de repente, opa, ficou bom. Do nada. Não é assim que funciona. É porque ele viu todo mundo explodindo nos tracinhos lá. Parou de chover, aí ele ficou bom. Não é assim que funciona? É, claro, como não. Olha, ele levantou a mão pro céu e parou de chover. Tem poderes mesmo. Claro. Inclusive, já não é a primeira vez que ele faz esse gesto, né? Ele lembra muito o gesto dos nazistas, né? Saudação nazista. Lá na palestra ele tá fazendo isso também, tava lembrando. Ele se leva. Eles separaram um pouco o dedo dele pra diferenciar. Bom. Ah, tá certo. Mas então. Ele vai lá pra. Ah, a gente não comentou que. Ou já passou. Não passou. O quê? Porque ele matou a mãe dele. Ah, é, a gente não falou depois, né? A gente falou que fala depois o que, que ele fez e não falamos. É, entendeu? Porque depois o general lá, aquele dilacero, quando fugiu lá do hospital, falou que a mãe dele foi encontrada morta. Parecia ser... infarto. Um infarto, mas tinha sinais de luta. Parecia ser infarto, mas aquelas marcas de tiro, de faca, de machado, pode ter tido alguma coisa a ver com a morte. O engraçado é que automaticamente tem que ter sido ele, não pode ter sido nenhuma outra pessoa no mundo, né? Claro. Ah, porque pouco depois ele teve um acidente e ficou doido. Vai saber. Mas se ele tivesse tido acidente antes, eu entenderia. Ah, mas o Octopus, se bobear, ele assinou pra ninguém tomar o crédito pelo que ele fez. Ai, ai. Bom, mostra a galera protestando contra a usina, né? O pessoal do Green People, referência a um grupo aí que, né? Um grupo aí. E mostrando que ele vai usar replicar a tecnologia do Aranha nos botons desse grupo. Uma porrada, inclusive, deles. Aliás, realmente, os vilões do Aranha predominantemente são verdes. O Duende Verde, o Mistério de Roupa Verde, o Chacal é verde, o Electro é verde. Não, o Chacal é marrom. É, o Chacal é marrom. Ah, não abriu o verso? É bom, então o certo desse arco-íris era ser verde e roxo, né? Pois é. Perderam uma boa oportunidade, tá vendo? Aí vai pra quinta edição e mostra ele ia distribuindo os botons, né, pro pessoal do Green People. O pessoal da vila. Isso aí. Vila de People. Sim. Enfim, aí ele entra lá na usina lá, pega um dos caras que trabalhava lá, vai invadindo, quebrando pra cá, explodindo pra cá. Ele vai até o reator nuclear, né? Só que chegando lá ele tem uma epifania, tem uma visão, alguma coisa comete ele. Eu acho que o intuito dele lá era de destruir a porra toda, aparentemente. Mas ele chega lá e tem uma visão de alguma coisa que muda a cabeça dele, né? Bom, aí aparece um amigão da vizinhança e o general autoriza ele a agir contra o Octopus. Tava com medo que eles destruíssem tudo, né, mas... O que eu achei engraçado foi que o Aranha chega, né? Não, ameaça gigantesca, general. Meu sentido de aranha tá alucinado. Aí o general, sentido de aranha? Do que você tá falando? Sentido de quê? Fala, tá, vai lá, pelo menos você para de encher. Qualquer coisa você morre também, já é um problema menos. É uma ameaça menos. Aí eles começam a se catir e papiar pra lá. O Octopus fala que ele atraiu o aranha pra lá, que eles queriam se encontrar. Aí ele mostra qual que era o plano dele, né? Ele usou todos os rastreadores também. Tem que contar também que nessa época aqui o Aranha usava um radinho pra achar os rastreadores. Essa época ainda era, né, o radinho, né? Era Amazing 4 aqui. Mas enfim, vamos deixar esses furos de roteiro pra lá. Bom, aí o Otto ativa, né, os rastreadores que ele replicou, né, e deixa o sentido do Aranha loucão. Até quebra o visor dele, inclusive. Isso ele vai fazer o visor estourar, porque o sentido de aranha tá apitando forte, é duro de engolir, hein? Bom, aí enquanto ele tá se vangloriando, falando, né, falando coisas sobre ele, né? O aranha, enquanto isso, tá se concentrando e junta os tentáculos dele e dá um curto-circuito nele. Fecha a corrente octóptica. Octopital. Isso aí que vocês disseram. Aí ele cai, leva a porrada do aranha e fim. Tá, na verdade, ele acaba nem levando a porrada do aranha. É, né? Ele vai bater. O aranha soca do lado, para lá. Desiste. É, não, ele, na verdade, ele soca o aparelho que tava fazendo o sentido de aranha dele ficar loucão, né? Aí ele volta ao normal, né? Aí ele pede, ele já tá chorando feito um menininho, né? Octopus, pede o óculos dele, aí o general vem e... O general não tem coração, mano. Sinto muita maldade no coração desse general. Não, pra ter maldade no coração, você precisa ter um coração. Mas, vê que o Octopus, sei lá o que ele queria fazer com o reator, alguma doideira dele, eles... É, então, ele na verdade, a hora que a Mary Alice chega, ela fala que ele não fez nada com o reator, né? Que inclusive até melhorou ele, mas que aparentemente o intuito dele quando chegou lá era fazer alguma coisa, mas ele fala que foi na cabeça dele, foi tocado, ele achou que ele teria que fazer alguma coisa lá, mas ele viu que o deus dele, que a radiação, tava perfeito, sei lá, alguma coisa assim. Ah, mas não tinha rosto e ele queria dominar, ser esse rosto e blá blá blá. Doideira. Ele é preso, né? E o aranha vai-se embora. Eu fiquei com medo da Mary Alice na cena do quadrinho que o Octopus tá sendo preso ali. Terrível. Octopus, e aí mostra pro Octopus preso desenhando agora um zilhão de desenhos que ele pode fazer com os tentáculos, 4, 5. E inclusive ele faz o Aranha Vitruviano, né? Sim. Que me remete à péssima saga Outro. Pois é. Eu quero esquecer. Bom, e aí termina. E felizmente termina essa edição. Bom, sinto que vocês não gostaram muito, né, dessa edição. Não sei, pode ser só impressão minha, mas eu, ao longo do nosso bate-papo, eu senti que talvez vocês não tenham curtido muito. Por acaso você gostou? Bom, mas vamos para as notas? A gente pode dar as notas e cada um falar, né? Resumir o que achou. Vamos lá, qual ordem? Quem quer falar primeiro? Acho que a pessoa que se manifestou tem que falar, pode ir lá, mano. Quem se manifestou pedindo nota foi você, mas tudo bem. Não, eu pedi a nota, aí você que falou depois. Cara, eu vou dar um 6 porque eu sou uma pessoa que tá de bom humor. É uma história que é aquilo. Não acrescenta nada de verdade. Não se decide se quer fazer o Octopus ser vilão ou vítima da situação. E, sabe, não tem razão pra existir, sério. Não é um retcon, não faz nada de realmente importante, não muda nada. É 6 e olhe lá. Ok, e você, Magari? É uma história que não tem razão de existir. Só pega aquela origem do Octopus, da história do obituário dele. E lá foi contado bem melhor, em poucas páginas. Não precisa essa enrolação, não fazer esse mimimi todo de que, ah, eu sou uma vítima. Não, eu ia falar isso. Eles não se decidem se querem fazer ele ser vítima ou se eles querem fazer ele ser mal desde sempre. Eles não se decidem nisso. É, eles querem dar aquela desculpinha de, ah, eu sou vilão porque eu tenho um motivo pra ser vilão. E tem esses desenhos estranhos. Não é tão ruim igual do que vocês aguentam aí com o Humberto Ramos. Como eu falei antes, essa história aqui foi feita naquele monte de minissérie que fizeram só pra aproveitar o hype do filme do Homem-Aranha 2. A Panini fez bem deixar de fora lá. Podia ter deixado de fora aqui. Eu acho que leva uma nota 4 porque eu, ao contrário do Mônio, não estou de bom humor. Sinto maldade nesse coração. Vai, Dante, melhora essa média então, vai. Dante, quem é empolgado, vai aumentar essa. Então, na verdade não, dessa vez não. Assim, eu não posso falar que eu não gostei. Eu achei interessante, como eu também não tive muito contato com a origem dele, né, anteriormente. Eu não li essa que vocês falaram que foi contada, né, no funeral dele. Assim, os desenhos acho que não ajudam. Eles têm, assim, é característica do desenhista, mas eles têm um negócio meio cartoon, cada hora... o rosto dele tá de um jeito, dependendo da expressão que tá de um jeito. Ele mesmo mais velho, ele tem, dependendo do momento dele, tem um tom, uma cara muito infantil, como se ele ainda fosse criança. Tem hora que não, tem hora que tá com uma cara mais adulta. Pode ter sido de propósito para tentar passar alguma coisa, mas é muito esquisito. Tem, por exemplo, tem momentos que tá o close do rosto da mãe dele cheio de detalhes, cheio de coisa. E tem hora que mostra os rostos dele totalmente desfigurado. Bom, eu comentei agora há pouco da Mary Alice. Uhum. Então realmente esse showzinho não ajudou tanto. Acho que passa a mensagem, né? Acho que assim, é uma revista, é uma história, né? Na verdade, quando foi na época lançada, uma história meio caça-níquel, né? E acho que de qualquer meio... De qualquer forma, também tentando, acho que, mostrar a história para novos leitores na época, né? Eu acho que, mesmo assim, poderia ter sido uma história muito melhor, né? Poderiam ter feito um trabalho com um pouco mais de cuidado, né? E que eu sinto que não teve tanto. Provavelmente foi como você falou, eles devem ter tentado aproveitar o hype do filme, né? E lançar algum material nesse sentido. Sim, teve. A revista da Panini estava cheia dessas histórias. Essa minissérie teve aquela exposição negativa, um monte de caça-níquel que não serviu pra nada também. E aí com isso, né? Não acabou não ficando um trabalho tão legal, né? A história não é ruim, mas é uma história que a gente já conhece, né? Só com algumas mudanças, né? Então, por causa disso, eu dou a nota 6 também. A média da edição ficou com 5,33333. É uma dízima periódica. 33333. 5,5, arredondando. Arredondando, 5. É, se arredondar mais ainda é 5. Arredondando mais 4. Se arredondar mais, pra deixar bem redondo. Bom, mas só complementando, né? Isso é, pelo menos pra mim, é a nota da história em si, né? Eu acho que... Não, você deu 6, não tente enrolar. Não, sim, não. Foi. Não vou mudar, não, calma. Não é sempre que eu faço isso. Mas eu acho válido a Panini trazer essa história aí pra... Ah, sim, eu gostei. Eu só comprei ela porque é capa dura e eu não resisto à capa dura. Não, e é válido, né? Como não? Ela já não foi lançada antes, né? E Acho que para os leitores mais jovens, né, que não teve, que tiveram tanto contato com a origem do Octopus, eu acho que vale a pena. Assim. É, ela lançou isso aqui por causa do inferior, que o Octopus tá em voga. Aí lançaram aqui mais. Como é a Panini, ela já lançou quando a história já tá quase terminando. Não, ainda falta um tempo, vai. Ah, mas já começou, já tá o quê? Na 6, 7? Ah, sim, já tá na 8, na verdade. Tá entrando na reta final já. É igual, ela prometeu lançar o Dia de Futuro Esquecido e até hoje. Eita. Já o filme sai em DVD e nada. Tristeza. Enfim, é, nota 5.5, tá bom demais pra essa história. Remelenta. Tá de bom tamanho. Ah, e é isso. Então até a próxima semana com mais um Tweep View Classic, outro Tweep View, e espero que seja história melhor. E falem também então o que vocês acharam da edição de vídeo que saiu. Isso aí, comentem. Comentem. Abraço. Não, peraí, comentem. Comentem. Abraço. Essa fala é minha. Ah, mas o Octopus tem um monte de braço, deixa ele falar. Nossa senhora. Que horrível. Why because again